Salvador, Zona 3, 2, 2, 6. Informação, bravo. 3226, chegada Mari, desse mantenha 050, vigilância radar. Positivo, de retorno com o no 4, continue descida para 2000, autorizado DLS X-Ray, reporte localizador. Desce para 2000, reporta no localizador, no 7 no 4. Salvador, com 1805, posição 3, pushback, acionamento. 1805, autorizado, puxa acionamento, chama táxi. Autorizado, puxa acionamento, com 1805. Zona 643, no solo 37, livre à direita, prossegue via Alfa Kilo, pátio 3. Na saída do pátio 3, prossegue para o Finger, meia dúzia, no pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, é o meia dúzia, no 1643. noite, altitude 5344, passa agora 180 até 1180 com informação, bravo. 5344, chegada a Mari, desse mantém o 050, vigilante. Chegada a Mari, 050, 5344. Estabilizou no localizador, no 7 no 4. Bola 794, complete final ILS, chame a torre em 118.6. 26 no 7 no 4. Torre Salvador, boa noite, voo no 7 no 4. No 7 no 4, muito boa noite, reporte marcador externo, baixado travado. Reporta no 7 no 4. Coro 606, desse mantém a 2000, ajuste 1014, livre LS X-Ray, reporte localizador. 2000, livre LS X-Ray, reporta localizador, 06. No 32, 26, continue descida para 3000 pés, 10, 14, ajuste. 1014, para 3000 pés, 132, 26. Passou externo, baixado travado no 7 no 4. Tem livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 9 nós no 7 no 4. Livre pouso no 7 no 4. Torre Salvador, voo no 805, pronto para taxi com 85 a bordo, autonomia de 2 horas e 50, alterna Maceió. Segue via Índia e Alfa, me chama pronto no ponto de espera no 805. Via Índia e Alfa até o ponto de espera no 805. Continue descida para 2000, reporte localizador. 2000 pés, reportar localizador, tem 3226. 1805, 1805, Ali mantém pista 10. Ali mantém 1-0, 1805. Atino 4 no solo agora aos 4-4. Libra direita, prossegue via Alfa Kilo, pátio 3, vai pro Finger 04 no pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, no Finger 4, no pátio principal. Localizador visual, gol, no 606. 606, complete final ILS, torre 118.6. Completar final ILS 186, 606. Eu vou chegar no barulhão. Chegada de parada. Se livre a decolagem da 10, gol 80. Redução para aproximação. Show, faz tempo que eu acredito que vocês têm que ser no final. Estrito também. Ó, meu aí, zero, aqui é 002. Salvador, gol no 606, boa noite. Uma milha para o Índia Serra, estabilizado, visual e baixado, travado. O no 805 da Gol decolou agora aos 4.6, 119.8, controle. 19.8, bom 805. O no 606, muito boa noite, estou no visual, tem livre pouso na 10, 200 de 100 graus com 8.9. Livre pouso na 10, 606. Salvador, boa noite, TAM 3891, informação Bravo, passar o 260 ao 1620, se escuta. 3891, chegada Bonf, desse mantenha 4000 pés, 1014 ajuste. 4000 ajuste, 1014, 3891. Salvador, gol no 805, na PUCA, de par, passando 2200 para o 370. 805, subir, mantenho 370, saída PUCA, vigilância. Gente, subida para o 370, PUCA 1805. Salvador, boa noite, Azul 4062, informação Bravo. Tá. Mari, chegada Mari, solicita se possível voar para a Ituna. Azul 4062, voo e ITAP para a chegada Mari, desse mantenha 3000 pés, 1014 ajuste. 1014, 5344, desse mantenha 2000 pés, 1014, ajuste. 2014, 5344. Três, dois, dois, meia, complete final ILS, torre 118.6. 18.6 até daqui a pouco na 3226. Bolo 3226, continua a aproximação, aguardando para o Libra, é o número 2 para pouso. Gente, o Tano 3226. Torre é o 2714. Prossiga. Está confirmando nosso gate é o número 4? Afirmativo. Obrigado. 606, no solo agora 50, livra à direita, prossegue via Alfa, Kilo, pátio 3, vai pro Finger 05 no pátio principal. Alfa, Kilo, 03, 1606. 3226, tem livre pouso na 10, o vento é de 100 graus com 9 nós. Livre o pouso, tá 3226. O 1606, Alfa Kilo, pátio 3, vai pro Finger 05 no pátio principal. 7, Alfa Kilo, pátio 03, para a posição 05 no 1606 da Gol, livrou na sua escuta. A posição 05 é no pátio principal, tá ok? Afirmativo, senhora. Então, 05, pátio principal no 1606. Vivo 5344, uma mil e meia para o externo, complete final ILS, torre 118.6. 18.6, 5344. Torre Salvador, muito boa noite, Vivo 5344, na final, baixado travado, número 2. 5344, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso. 75344, poderia informar se tem alguma anormalidade com a frequência do ILS? Ninguém reportou, comandante. Estou reportando então. Gente, obrigada, vou reportar para a sala S. Grato. No solo agora 53, livra à direita, prossegue via Alfa Kilo, pátio 3, posição 07 no pátio principal. Gente, direita Alfa Kilo, pátio 3, pro 07 no principal, 03226. 5 alterna 133-65, 1805 da Gol. Teve pouso na 10, 5344. Mantenha 2000. Ajuste 1014, informe localizador, livre ali a SXRAY. 2014, informará o ILS, está livre do X-Ray 4062. Quatro da Trip no solo, agora o 55, livra à direita, prossegue via Alfa Kilo, vai cruzar o pátio 3 e prosseguir para a remota 103 no pátio principal. Gente, Alfa Kilo, cruza o pátio 3 e prossegue para remota 13, no pátio principal 5344. Controle Salvador, boa noite, voo 1896. Nove e meia, boa noite, acione identificação, vê se mantém nível 160. 160, voo 1896. Em contato com radar, vigilância, chegada a mar e descida até o nível 160. Chegou 1891. 3891, eu inicio redução 1909. 1909, da 3891. Atingiu 4.000, tá? 3891. Desça para 2.000, 1014 ajuste, informe localizador, tá? 3891. 1014, informe localizador, 3891. Salvador, zona 330, com a Bravo, parte de 150. 330, chegada a Mari, vê se mantenha 3.000, ajuste 1014. 3.000, zona 330. Bruno 896, continue a descida para 4.000 pés, 1014 ajuste. 1896. Controle azul 4062, está estabilizado no LF X-Ray. 062, complete final ILS, torre 118.6. Completa com torre 18.6, passo 062, boa noite. Torre Salvador, boa noite, azul 4062, a 1,5 milha do externo, baixar travado. 4062, reporta marcador externo, baixar travado. Marcador externo, 4062, baixado e travado. Gente, 4062, visual com campo? Afirmo. Agora sim, 4062, estou no visual, tem livre pouso na 10, do vento é de 100 graus com 9 nós. Livre pouso para o 62. No complete final ILS, torre 118.6. 118.6 estabilizado, final do X-ray 3891. Torre Salvador, buenas, T3891, estabilizado, final do X-ray. Visual, você escuta. T3891, buenas, continue a aproximação, aguardando pista livre número 2 para pouso. Gente, 3891.